play the guitar. um jeito que não sei onde foi parar. Se um dia fui rei, se reinei, não sei. Só sei que é a pura verdade, que nasceu pra rei, nunca pra ninguém. E a perde a majestade. Eu vou lhe mostrar como se dança o funk, brother. Sou e acha que é bom, talvez eu possa gostar. Não me impunha seu som, pois se ele for bom, com ele não abro não. Então eu vou lhe mostrar como se dança o funk, brother soul. Funk brother soul. Funk brother soul. Para viver tentando coisas que não dão certo.

sofrer. Eu percebi que a vida é muito mais que vencer. Compadre, tu é funk até o caroço. Funk até o caroço. E vamos, que o funk não pode parar. Funk até o caroço. Até o caroço. E atenção, o Ministério do Paulo mais adverte. Muris toca na aba pra sua gasolina em comum.

check, and he has enough to feed his family at home. Sad thing. So Tyler knows it. Keep on saying we're gonna overcome. Yes, I am. Yeah, they got the poor man's money in his pocket and his woman in his arms. The hypocrite, y'all. Boa noite, Federal. Boa noite, São Carlos. Muita satisfação tocar no Gramadão, aqui ao lado do ginásio, né? Históricas festas, históricos shows. Resultado aí da luta da galera que tá organizando a festa, que tá lá no bar. E hoje ainda tem Dead Rocks aí, tem Helps, tem também Sherry Hat e os Gatunos. E daqui a pouquinho meus comparsas do Ganja Groove vão chegando aqui pra gente cair para os sons jamaicanos e vamos então mudando, virando disco aqui um pouquinho. I don't know what to play, but whatever I play, it must be reggae. Got to. One, two, three, make it reggae. Out, everybody, make it reggae. Time. Sing it out, make it. Let's go. got to message little songbird. You're on your way from me. Vamos chegar, fazendo aqui a posição, então, Caixa Preta DJ. Faça um respeito aí a Caixa Preta que tá junto com a gente. Chegando aqui com vocês, Ganja Groove, original aqui de São Carlos mesmo. No início de tudo, a gente sempre esteve junto com esse cara aqui, ó. Caixa Preta DJ. Os pioneiros aí do vinil em São Carlos. Da discotecagem, para bailes, para festas. Isso daqui hoje é uma festa, certo? Pra todo mundo se divertir. Vamos ficando à vontade, pode ficar à vontade. Pra começar essa festa legal, ó, vamos já deixando um salve pra todo mundo que tá participando dela. A gente começa agradecendo aqui a galera que tá cuidando do som, agradecendo o Julinho, toda a organização aí da Calorada. Muito obrigado a vocês. Deixa um salve para os seguranças aí que estão cuidando aqui pra gente. Galera que tá vendendo lá no bar, galera que tá vendendo rango também. Um salve para os outros integrantes do Ganja Groove que não estão presentes. E para todo o interior paulista, para toda a galera do Sound System. Toda a galera do corre do reggae também. You heard of the dog, and you heard about all of them other dances. But now there's a brand new dance that's going around. I want to show you exactly what I'm talking about. Volta esse desde o começo, meu irmão. Volta lá pra nós. I say y'all ready. Selecta Dirt Samples e Selecta Biga Johnny na The Area. Negócio assim, ó, vamos curtir, vamos dançar junto, reggae music! Tem muita gente chegando agora! Pra todo mundo que tá chegando agora pra iniciar essa caminhada, vamos curtir o reggae pra levar a alma! Os caminhos estão abertos! Vamos que vamos! Yeah, come on in now! Vai! Come right on down front! I got something I wanna show you! Now y'all heard of the popcorn? Y'all heard of the dog, and you heard about all of them other dances. But now there's a brand new dance that's going around. I want to show you exactly what I'm talking about. I'm talking about the funky chicken. Y'all ready? I say y'all ready. Okay, here we go. You raise the left arm up, and the right arm too. Let me tell you just what to do. Start both arms to flapping, start the feet to kicking. That's when you know you're doing the funky chicken. Oh, oh. rhythm spasm. You put both arms up across your face. Your knees start wiggling all over the place. Nós só começando, hein? Tem muito som pra frente ainda. And your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, oh, easy, man. A gente aproveita para fazer uma comemoração também aqui de 6 anos de Ganja Groove. 6 anos aqui em São Carlos tocando reggae. This is the kind of, this is the kind of stuff to make you feel like you wanna do something nasty. Pra quem tá conhecendo agora, seja bem-vindo. É assim, ó. Here we go, y'all. Diversão, é diversão, é diversão. You together, baby, you run on the beat. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, oh, it's all right. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Do the funky chicken now. Chegar no reggae, vai. Sound System, vamos no rolê do Sound System. Alguns falam, vamos no rolê do Dub. É isso daqui, ó, discotecagem no vinil. Pra ouvir o grave bater mais forte, ó. No vinil é assim, ó, é assim. Jamaicana em sua essência. Ganja Groove, sistema de som. Love your brothers. Ooh, yeah. Love your sisters. And to tell you I must admit you've got me thinking. You've got me thinking. There were times I thought that I was sinking. I was sinking. But I'll always want to be in that position where I can see. All right, get ready. You're in heaven. You hear me, Seven? Hey, hey, did it on day? I. Hey, hey, did it on day? I. Mary had a little pig. She could not stop it grunting. She took it up the garden path and she kicked its little rump in. Hey, hey, did it on day? I. Hey, hey, did it on day? I. Jack and Jill went up a hill to fetch a roll of cheese. Jack came down with a beaming smile and his trousers around his knees. Hey, hey, did it on day? I. Hey, hey, did it on day? I. A little Jack Horner sat on the corner with a dirty look in his eye. He never looked at the pretty girls, but he smiled when the boys went by. Hey, hey, did it on day? I. Hey, hey, did it on day? I. To love all night and sleep all day was really my desire. I tried it once, but it wouldn't work out. Mr. Pussy. Agora é hora de se sentir feliz. Muita gente tá trampando aí a semana inteira. Tem gente que tá estudando também. Tem gente que tá farreando também. Farrear também deixa cansado. Agora é hora de ficar feliz, certo? Hora de relaxar, só que do jeito dançante, assim, ó. Descansa, só que pra cima, tá ligado? Old school style, dance sample selection, major group system on its set. Seja bem-vindo a calorada, eu. Seu Carlos é bem vibe. parceiros do reggae aqui de São Carlos, certo? Interior Paulista. E se aproveita pra deixar um salve aí pro Mingão do reggae, que tá fazendo aniversário hoje. O irmão da Positiva Vibração aí, tá fazendo aniversário logo agora, hein? Aproveita a festa aí. Original Lux com história de América. Wake up in the morning and make a early bird. Everything crashed. So, you can play a bass? No, sir. You can play a drum? No, sir. Eh? As a matter of fact, tell me something. You can play organ? Eh? No, sir, we can give you a chance. Watch out. Give you a chance. Leave the studio, man. You understand? Leave the studio, man. Leave the studio. I don't want you inside here. Watch out. Rhythm, come forward. Rhythm! Yeah! Do it. A good guess. And that would be bliss. You know, Lorna. What's your hurry? Uh-oh, I'm not hurrying. I'm just scoring. And I'm skanking. And I'm rocking out the wood. They tell you about this beautiful dish with the flick of Scotty's wrist. Good God, it's great. Oh no. Yeah. That's where I'm gonna have it. And you don't have to say you love me. You don't have to say you love I. Because you know that I will never ever really make you cry. Cause I'll always be true and I'll never be blue. Good God, to do it for me. Breakfast in bed. A one time job. A little bit of a do it to me. We're having a party. I hope you are hearty. music that stays on for extra days. Birds like sun, too much every man. Yeah. Birds like sun, too much every man. Sing it to me children. Rum baba do bam bam bam ba do. Rum baba do bam bam. Intensified. Rum baba do bam bam bam ba do. Rum baba do bam bam. Intensified boys. Chichi Bodo. Pode chegar o fiscal, pode chegar o urso, pode chegar todo mundo junto aqui, ó. Some are garling, still them are do them thing. Some are them are hala, some are ball. Some are blackboard, them are walla in a mud. Some are them are hala, some are ball. So share the wealth and share it good. Some are them are hala, some are ball. Fala pra nós a reggae music estralando. Soma lema ala soma ban. Chichi bodoi. Soma lema ala soma ban. Soma sofara. Lema sofa. Soma lema ala soma ban. Soma big shot. Dem have the money. Soma lema ala soma ban. Soma mad head. See them a going down the street. Soma lema ala soma ban. Some are criminal, some are genial. Some are them a hala, some are bad. So share the wealth and share it good. Some are them a hala, some are bad. Share the wealth and share it good. Some are them a hala, some are bad. Some are clean clean, them a sing. Some are them a hala, some are bad. Some are garling, still them a do them thing. Some are them a hala, some are bad. Deixando a positividade pra quem já se apresentou aqui hoje, pra quem vai se apresentar também, ó. A vibe tá assim, ó, suave. Chichi Bodo. Soma lema ala soma bar. É só diversão, é só diversão, é só diversão. Soma lema ala soma bar. Soma sofara. Como diria o Burguinha, hoje aqui ó, até a tristeza pula de alegria. Até ela pula de alegria. É uma beleza, é uma beleza. You can go on. Pega Johnny Dance Sample Selection aqui nessa noite, fazendo vibe para vocês. Grande Groove aqui na casa do interior paulista, tocando fogo na pista. Mas essa noite aqui na Colorado, Caixa Preta, DJ Máximo, respeito. Woman, no Belíssima! Suave, titio! Hein? All she need is watering. A woman is like a bearing tree, so it must be watering for she. A woman can't go dry for long, or with she something must be wrong. Woman no wanna soldering. All she need is watering. Woman no wanna soldering. All she need is watering. A woman is not an empty pot. A woman is not a pan. A woman don't want a soldering. A woman just want a man. Woman no wanna soldering. All she need is watering. Woman no wanna soldering. Tá todo mundo feliz, aê! All she need. Faz um pouquinho watering de barulho quem tá feliz. Faz um pouquinho de barulho, quem tá sentindo a vibração positiva aí. Agora o ano tá começando, já passou o carnaval. All she need is watering. Woman, I want a soldering. All she need is watering. Who tell you say we want soldering? You must see don't have no water. Tá todo mundo junto aqui hoje, ó. Vários irmãos se encontrando, várias pessoas que não se viam faz tempo se vendo hoje. E quem tá chegando aí perdido, conhecendo, é assim, ó. Pode chegar, dançar, fica à vontade. Fica de olho no selection, please. They dig me the most. So you gotta be my musical yours, you know. Ish. Musical discal, give me power. See, brother. I can see that you see you never be wrong. Say, give me power, oh yeah, to the power, oh Lord, every volta do começo pra nós. Rewind, aqui é assim, ó, quando o som é bom, a gente volta do começo pra todo mundo curtir o som inteirinho, bonitinho, pode dançar, pode fechar o olho, é assim, ó. Diversão! From pillar to post, they dig me the most. So you gotta be my musical yours, you know. Musical discal, give me power. See, brother. Can't see that you say you never be wrong. Say, give me power, oh yeah, to the power, oh Lord, every hour, yeah. Crazy, yeah. Give me power now, now, to the power, oh yeah, every hour. Better like Noah, yeah. So you have to send some more power to the power every hour. Send some more Elijah to bring the power down. You got to stick around and be no clown until you want time. You gotta send some more rain. You gotta send some more fire. This have to be my musical desire. Lupin Adia! I'm Trinity. Because I like the iniquity. Hey, a group system on its own. Bring it up. Na caixa preta de Deus. Shake it up. Vai ser antiga. Someday you got to be mine. Shake it up on the mas me respeita todo mundo aí que vai tocar aqui hoje, samba do Panamá, Cherry Hat e os Gatunos, The Bad Rocks, os Hells, os irmãos também que estão aí, gás, gente, a Diola Dome, Sound Sisters, todo mundo tá na área, samba da Vina de Ilha 2, se vira com coletividade. Give me little power. Original. Oh yeah, every hour. Todos os calouros sejam todos bem-vindos a eles. Give me power, yeah. Big up, Venero. Every hour, yeah. And then the I dream name I come so. Jamaica the style. That the name I rock, so the I dream name I come so. Live it up on evil, give it up until you want time, you know. Queen, yeah. Sound and blues have to be on the go. You got to see, you never know. Leave it up or never give it up until you want done. Musically this so make me feel so fine until you quit, yeah. Give me power, give me power, yeah. To the power, say, yeah. Brother, say. Say, give me power. Every hour, I to the vowel, yeah. Musical is shower, every hour, till you quit. You gotta be bold, see them when we go, until you want them. Ganja Groove, Caixa Preta, parceria que se fortalece aí a cada ano, a cada balada. A gente vai quase chegando ao final aqui da nossa apresentação. Queria agradecer ao público, espero que vocês tenham curtido pra caramba aí. Já já, Cherry Red, Os Gatunos, mandando muito rockabilly. Mas antes eu queria dar só um alôzinho, assim, um pouco mais sério, que é o seguinte. Enquanto a USP está ocupada pela tropa de choque, a gente tem o prazer de poder fazer uma puta festa para receber os bichos aqui na Federal. E isso se deve à galera que está lá no bar, que está desde fevereiro, trampando pra caramba para garantir esse espaço. Uma salva de palmas para a galera que está no bar organizando a festa. E vamos chegar junto na galera, que a galera lá está precisando de força para dar continuidade para essa calorada. Então todo mundo que tá aí, bicho, veterano, não interessa. Vamos chegar no bar lá, trocar ideia com o pessoal lá e retomar essa universidade, porque ela é nossa. E já já, então, Cherry Red com vocês aí, valeu!